Converso agora aqui na CBN com Fernando Valente, ele que é delegado regional aqui em Foz do Iguaçu, da Associação Brasileira das Agências de Viagens, a ABAV, aqui no Paraná. Bom dia, Fernando. Bom dia, Guilherme. Temos aqui novidades, inclusive, para os nossos agentes que atuam aqui na região de Foz do Iguaçu. Haverá um seminário de capacitação? O que é que nós teremos? Nós teremos no sábado, dia 26, ali no Isla Vieiro, um curso de geografia turística voltado para a Europa. O curso vai tratar sobre os países, né, para a capacitação dos agentes de viagens locais. O curso vai ser o dia todo, vai ser das 9 às 18 horas. Curso voltado principalmente para aqueles que trabalham diretamente ali com o público no que se refere ao turismo emissivo aqui em Foz? Exatamente, é um curso voltado mais para quem vende, né, pacotes. Então é um curso que vai capacitar o agente de viagem para poder saber qual é o melhor destino para oferecer para o seu passageiro. Às vezes o passageiro chega na agência, tem alguma dúvida, ele tem um perfil diferenciado e o agente de viagem ele pode pensar, olha, de repente esse passageiro pode ir para aquele país especificamente. Então, esse é um curso voltado a isso, para de uma forma dinâmica mostrar o que pode ser feito, o que tem na Europa, as diferenças, as novidades, as culturas. Vai ser um curso bem interessante. E olha, é interessante a gente tocar nesse assunto mesmo do turismo emissivo aqui de Foz do Iguaçu, porque a gente fala sempre de turismo aqui na CBN, não só na CBN, mas outros meios de comunicação, Foz do Iguaçu como destino receptivo. Mas, se nós analisarmos, é uma das maiores cidades do Paraná, tem também toda a população da Tríplice Fronteira, paraguaios, argentinos aqui, enfim, um grande conglomerado urbano. Foz do Iguaçu é também um dos grandes polos emissivos, emissor de turista aqui no Paraná? Sim, Foz do Iguaçu é. Foz do Iguaçu, a gente tem que lembrar que Foz do Iguaçu não é apenas Foz, ela também compreende a grande Cidade Leste e Porto Iguaçu. Hoje, na grande Foz do Iguaçu, nós temos quase aí 800 mil pessoas que viajam, sim, para o exterior, né? Aqui tem uma comunidade muito grande que viaja ali para o Oriente Médio, que viaja lá para a China e também tem essas opções de viajar para os Estados Unidos e Europa. Que são, inclusive, bastante procuradas. O que é que vocês, assim, grosso modo, dá para dizer que o turista iguaçuense, o morador aqui da Tríplice Fronteira, costuma procurar nas agências? Ah, eles procuram mais Estados Unidos, né? É o que procura mais. Mas a Europa também é um grande destino. Principalmente, mesmo agora, em período de alta do dólar e do euro, também existe? Continua essa procura? Não, até que agora o dólar ele estabilizou, né, acabou reduzindo aí, chegou a 2,50, agora já estamos em 2,10, então o dólar já está dando uma maneirada, facilitando assim a compra dos iguaçuenses de pacotes para o exterior. Agora com relação à Europa especificamente, que é objeto desse curso, que é realizado com os agentes aqui de Foz do Iguaçu, é uma parceria, inclusive, como é que funciona a questão, quem são os instrutores, como é que funciona essa, até para participação nesse evento? Esse curso ele é ministrado pela ABAV através do seu instituto chamado ICABAV, que é o Instituto de Capacitação da ABAV Nacional. A instrutora que vem é a Heloísa Massaro, ela é diretora de uma agência de viagens, ali de Cravinhos, no interior de São Paulo, e ela é responsável pela logística de agência de viagens no evento da VIRP, que é de Ribeirão Preto. Então ela é uma pessoa bem capacitada, uma pessoa bem experiente. Ela já veio para Foz do Iguaçu, fez um curso de Nova Zelândia ano passado, foi bem interessante, o curso é bem dinâmico, é bem interessante mesmo. No caso, você disse, quando falamos do destino Europa, tem para todos os gostos, literalmente, né? Em todas as estações do ano também, desde o verão até o inverno. Numa atividade como essa, é possível, porque é meio que difícil conseguir mandar todos os agentes daqui para que vão lá para a Europa para conhecerem loco as atrações. É também uma oportunidade de familiarizar, de conseguir ter um domínio maior sobre o produto, aquilo que será oferecido para conseguir cativar mais o cliente? Com certeza, porque a Heloísa ela vai trazer todo um arsenal de informações da Europa para Foz do Iguaçu. Então ali nós vamos ter vídeos, vamos ter apostilas, vamos ter todas as explicações, o que culturalmente é interessante para se fazer em cada país na qual ela vai apresentar. Então, na verdade, nós vamos trazer a Europa para Foz do Iguaçu. Então é bem interessante. O ICABAV, especificamente esse Instituto de Capacitação, como é que ele está estruturado aqui para Foz do Iguaçu atualmente? Existe previsão de mais atividades também? Olha, nós estamos solicitando sempre cursos através da ABAV, né, para o ICABAV. Então, é o seguinte, nós em média fazemos um ou dois cursos por ano. Agora, se tiver demanda, a gente pode pleitear um terceiro, um quarto curso. Então, seria interessante que os agentes de viagem participassem desse curso, porque os agentes da ABAV são gratuitos. Os que não são da ABAV, associados à ABAV, custa apenas R$20 por pessoa, por um curso que vai durar o dia inteiro, um curso bem interessante. É um valor razoável, né? Simbólico até, né? Simbólico. Se a gente tiver uma demanda interessante, a gente pode pleitear outros cursos e com certeza a ICABAV vai atender a gente. Então, tudo depende do agente de viagem. Se o agente de viagem ele procurar se capacitar, a gente tem como oferecer as ferramentas para isso. Agora, uma pergunta que eu lhe faço aqui, até porque nós ouvimos em rede nacional aqui na CBN, não me recordo agora o nome do analista na área de turismo, mas ele mencionava que em eventos que aconteceram, por exemplo, Olimpíadas de Londres, que foi um caso concreto que ele citou, aumentou a demanda pelo turismo, não tanto pelos turistas que estavam chegando em Londres, mas pelos londrinos que estavam saindo da cidade prevendo o caos durante as Olimpíadas. Aqui, para o mercado brasileiro, já dá para notar algum fenômeno similar? O brasileiro se preparando para sair do país durante a Copa do Mundo para não enfrentar caos nos aeroportos, nas estradas aqui do nosso país? Ah, eu acredito que não vai acontecer, não. Eu acredito que o brasileiro ele vai prestigiar a Copa do Mundo, ele vai tentar ver alguns jogos, né? Até pela cultura brasileira de futebol, eu acredito que com relação a sair dos grandes centros por causa do caos que poderia vir a Copa do Mundo, eu acredito que não vai acontecer, não. Para quem quer saber mais a respeito das atividades da ABAV, inclusive sobre este curso oferecido neste fim de semana aqui em Foz do Iguaçu, como é que pode fazer? Podem entrar em contato direto através do e-mail assessoria@abavpr.com.br ou através do telefone 3529-6161, que nós estaremos lá para dar as informações necessárias relativo a esse evento especificamente ou alguma outra pauta que algum agente de viagem tenha em dúvida que poderia querer tirar conosco. Fernando Valente, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado pelo espaço.